imaginei só. Este céu se abrindo, a igreja subindo, imaginei só. Muita gente não vê, mas pela fé eu vejo. Imaginem só. Imaginem só. Anda nas ruas de ouro. Imaginem só. De Deus receber a coroa. Imaginem só. Imaginem só. Ele assentado no trono. Imaginem só. Chamando, imaginei só. Já este dia, imaginem só. Imaginem só. Com ele face a face. Imaginem só. Poder olhar em seus olhos. Imaginem só. Imaginem só. Ele lado a lado. Imaginei só. Anda nas ruas da nova cidade, onde não precisará de sol nem de lua, porque o Senhor alumiará. Parece que eu estou vivendo já este dia. Imaginei só. Imaginei só. Este céu se abrindo, a igreja subindo. Imaginei só. Muita gente não vê, mas pela fé eu vejo. Imaginei só. Parece que eu estou vivendo já este dia. Imaginei só.